essa mesma história vem te confundir. Um minuto vira hora, vira dia, estranho não saber mais pra onde ir, e ainda não há amanhã de sonho que possa devolver. Nesse coração, mas se a menina não quer ir embora, mas se a menina não quer ir embora, mas sabe o sol ainda brilhar lá fora, e cabe muita coisa nesse coração. Mas se a menina não quer ir embora.